todo carinho. E a loucura da noite que ataca e confunde os meus sentimentos, as minhas vontades, e o sossego que eu nego me pega e me deixa tranquilo, com a cabeça fria ver você dormir. A minha agonia passou pela décima vez. Não se fala mais nisso, eu já estou de saída. Venho te acordar, vamos ao cinema. E os meus nervos, a raiva que eu tenho, me deixam maluca, com a cabeça quente ver você chegar. A minha agonia voltou. O que é que eu vou fazer? Tanta teimosia passou. Que ataque e confunde os meus sentimentos, as minhas vontades, e o sossego que eu nego me pega e me deixa tranquilo, com a cabeça fria vendo você dormir. A minha agonia pela décima vez. Não se fala mais nisso, eu já estou de saída. Venho te acordar, vamos ao cinema. E os meus nervos, a raiva que eu tenho, me deixam com a cabeça quente ver você chegar. A minha agonia